Indo eu daqui tão longe, indo eu daqui tão longe, sem pôr os pés na calçada, sem pôr os pés na calçada.